mas foi com a morte e eu me deparei. A sua falta ainda me acusa, sou infeliz. Foi com a morte e eu me deparei.